Relembro minha infância pobre em volta da sua calçada. Você e seu sorriso nobre, meus versos, minha namorada. E sem condição eu fugi pra cidade grande. No correr do tempo aprendi que a vida é ruim sem se construir. Vou voltar à cidadezinha pra rever a minha rainha. Sou de grau, já cursei o mundo e vou pra mesma calçada. Eu sou dono do seu amor, semear as terras que eu não plantei, e do nada já sou rei, cultivar do espinho.